monstro da crueldade, aniquilação das almas, apoteose dos ruídos, cartas do absurdo, cartas do absurdo. Teatro da crueldade, teatro da crueldade, apoteose dos ruídos.